A próxima história chega de Sydney, na Austrália, e o protagonista foi um senhor chamado Chester Allen. Chester andava há tempos a enganar a mulher com uma lasciva amante e usava a velha desculpa de trabalhar até tarde, um clássico, para estar com a outra, e foi numa dessas escapadelas que aconteceu o pior que ele poderia desejar que acontecesse. Ele e a amante estavam num quarto de motel, rebolando-se de paixão pela cama e pelo chão, quando, azar dos azares, rebolam-se para cima do telemóvel dele e ligam-no sem darem por isso. Nesse momento o telefone toca em casa dele, onde a mulher dele está sozinha, convencida que ele está numa reunião até tarde. Quando ela atende, houve suspiros e gemidos e arfares e frases como "és boa, és tão boa, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus", porque curiosamente é nestas alturas que uma pessoa fica mais católica, não é? Eu acho que até mesmo ateus são capazes de gritar "oh meu Deus, oh meu Deus" numa altura destas. Não é só ateus, certo... ateus também. Sim, sim. Obrigado, obrigado, dedico esta piada. O que é certo é que a senhora percebe-se rapidamente que do outro lado da linha está o marido com outra mulher. E é então que... acho que é sempre bom metermos um pouco de musical, não é? Sim, sim. É então que ela decide ligar o gravador de chamadas e gravar tudo. As coisas atingiram tais proporções que, nas palavras da senhora, e passo a citar, tive de mandar os miúdos para a cama porque a linguagem estava a ficar demasiado ordinária. Ah, mas espera, os miúdos estavam a ouvir também. Estavam a ouvir. Quem é, mamãe? Isto é o papá. É o papá a fornicar com a amante. O que é fornicar? Tu depois saberás um dia, meu pequenino. Claro, claro que sim. Fornicar. Fornicar o seu concessionário. Bom, isto é absolutamente incrível. A ideia com que se fica é que, de facto, ela ainda esteve a ouvir um bocadinho daquilo com as crianças ao pé, e pronto, e certamente a parte em que eles só gemiam, não é? O que é que o papá está a fazer? Ora, o papá está... O papá... Vamos lá ver. O papá está a fazer corridas com uma menina e por isso estão os dois a arfar. És boa como almilhas, uma badalhoga e tal. O que é que o papá está a dizer agora? Já me aguardo! Pouco depois o casal estava divorciado, mas a maior preocupação do marido foi a conta do telemóvel. Ah, pois imagino. Foi brutal, brutal.